acredito em mim. Às vezes não acredito, também não sei se devo duvidar. Mas sigo o meu destino num yellow submarino, acendo a luz que me conduz e os deuses me convidam para dançar no meio fio entre o que tenho e o que tenho que perder. Pois se sou só, é só flutuando no vazio, vou dando voz ao ar me receber. Na tribuna você ouviu o sucesso Meio Fio com Rita Lee. Dentro de instantes voltaremos com a nova edição do Tribuna Internacional. Você sabia que 7 em cada 10 pernambucanos ouvem rádio todos os dias? Na região metropolitana, cada ouvinte passa em média 4 horas por dia sintonizado. E tem mais, 60% dos ouvintes confiam no rádio como sua principal fonte de informação. E 55% prestam atenção nas propagandas veiculadas. O rádio está sempre presente e se reinventa a cada dia. Isso significa que anunciar no rádio é o caminho certo para destacar sua marca e impulsionar suas vendas. Anuncie com a gente. Ligue agora. 2011-0088. Tribuna FM. A rádio dos melhores ouvintes. Chegamos então a um dos momentos mais especiais aqui na Tribuna FM. Está no ar o nosso Tribuna Internacional, a sua melhor companhia na hora do almoço. Abrindo com um dos grandes sucessos de Phil Collins. Come stop. Take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. Yes, you'll be in my heart.